eu penso nela, não consigo pensar naquela. Meninas tentam, mas só as mulheres vão deixar saudade. Quando eu penso nela, não consigo pensar naquela. Meninas tentam, mas só as mulheres vão deixar saudade. Meninas sempre guardam mulheres, elas esbanjam virtude, mas sabem desvirtuar. Mulheres sempre têm o que querem e meninas sempre aceitam o que a vida lhes dá. Meninas querem tudo na mão, mulheres têm tudo na mão, só em piscar de olhar. Mas o que elas têm em comum é que quando se entregam se esquecem da hora de parar. Neguinho bola, deixa cair o recheio, toda gata passa fazendo meu dia. Meninas ou mulheres, veja lá o que queres, hein? Não adianta encher a cama de vidas vazias. Meninas ocupam, mulheres completam. Tirou a roupa, puxou blackout. Nós somos perfeitos um pro outro. Meninas dizem perfeição não é verdade, mas faça dessa noite a melhor. Me traga uma dose de licor. Menina, mulher, mulheres valorizam um amor. Quando eu penso nela, não consigo pensar naquela. Meninas tentam, mas só as mulheres vão deixar saudade. Quando eu penso nela, não consigo pensar naquela. Meninas tentam, mas só as mulheres vão deixar saudade. Jogo sem solução, pergunta sem resposta. Jogando carta, mas com as cartas dispostas. O estilo é relativo, cada uma com seu jeito. Mulher te deixa mais viva e as meninas só te deixam. Se você pensa que alguém é impossível, tente outros lugares, uma mina de alto nível. Não adianta caçar peixe no deserto. As pessoas que nos atraem caem do céu, mas nem sempre caem tão perto. Sem questão de bom ou ruim, gosto de trabalhar com fatos. Seja menino ou mulher, sempre dá tilt com os sapatos. Não me julgo perfeito, escolha a melhor possível. Trato todas com respeito, fui criado nesse nível. Gata, temos que nos preservar. Meninas só pensam no dia de amanhã. Mulheres vivem hoje como se amanhã não fosse mais chegar. Quando eu penso nela, não consigo pensar naquela. Meninas tentam, mas só as mulheres vão deixar saudade. Quando eu penso nela, não consigo pensar naquela. Meninas tentam, mas só as mulheres vão deixar saudade. Mas só as mulheres vão deixar saudade.